sempre ti amare. DJ Magno Calado. E agora é com o DJ Magno Calado, o DJ Show do Pará. Daquele sonho de amor, o que ficou não volta atrás. Hoje só machucar. Já esqueci o que te falei, que não iria mais chorar. Dói o meu coração. Te encontrei naquela festa, vaga de fogo, super pop, com a equipe S. Negolau, do Gabi Som. Negolau. Negolau, patrocinador oficial do DJ Magno Calado, sempre no apoio. Lindo de corpo. Lembrar daquele sonho de amor, o que ficou não volta atrás. Hoje só machucar. Já esqueci o que te falei.